Balança a bunda no clique do pai. Caralho. Isso. Chavasca Gravações. Aí que gosta. Balança a bunda no clique do pai. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Aquela viola que eu gosto.